Ultrapassei a dor que um homem pode resistir. A cada minuto estou chegando mais perto do fim. Quando alguém ouvir esta canção, seja bem forte, por favor eu peço, não chore por mim. Quando eu sentir que a morte perto de mim estiver chegando, na minha agonia quero me arrastar onde ninguém me veja, pra que a terra receba este corpo que só deu amor e não foi amado, mas de tanto amar foi até morrer. Misericórdia, só quero de Deus para minha paz. Talvez no infinito irei encontrar a felicidade que ninguém me deu. E as canções que fiz, outros cantarão em meu lugar. E a quem me deu a vida, a Deus pedirei para se conformar. Perto de mim estiver chegando, na minha agonia quero me arrastar onde ninguém me veja, pra que a terra receba este corpo que só deu amor e não foi amado, mas de tanto amar foi até morrer.